Odisseias, com João Marques. Olá, muito boa noite a todos os ouvintes do programa Odisseias. Odisseias vai hoje embarcar num mundo diferente. Vai viajar até o mundo de Rodrigo Leão. Vai falar sobre Portugal, um retrato social. Esta é uma banda sonora da nossa paixão. Estivemos ao som de Gente Diferente, de Rodrigo Leão. Esta banda sonora foi a banda sonora elaborada por Rodrigo Leão para um documentário com o mesmo nome do álbum, Portugal, um retrato social, do sociólogo António Barreto. Porque Portugal tem que mudar, Portugal procura mudança, vamos ouvir o tema que ele dedicou à mudança. A mudança também tem que estar presente nas cidades portuguesas. As cidades, o próximo tema do álbum O Retrato Social, de Rodrigo Leão. Ser português, ser cidadão português, é uma reflexão sobre isso que vamos viver na próxima música. Portugal aderiu à União Europeia e deixamos ser só nós, deixamos estar no canto, no que chamamos cantinho à beira-mar plantado. Passamos a ser nós e os outros. Vamos também recordar os tempos da escola, que todos nós passamos por lá, em que aprendemos, em que nos formamos naquilo que somos hoje. A escola portuguesa é o que vamos imaginar na próxima música de Rodrigo Leão. Mas, afinal de contas, quem são os portugueses? Quem serão? Quem é esse povo? Esta música diz muito sobre a alma lusitana. Esta música está impregnada da alma lusa. Somos cidadãos portugueses. Thank you. Esta música desperta na nossa alma sentimentos. Somos amantes deste país. Rodrigo Leão soube tão bem mostrar-nos o que é ser português. É por isso que este não é um retrato social. Este é sim um retrato da paixão. Acordar de um pesadelo e fingir que nada aconteceu. Vamos acreditar nos nossos sentimentos. Vamos pensar que o que temos cá dentro é mais forte. Somos gente diferente, somos um povo que não existe igual, somos pessoas com alma. Thank you. vamos debruçar-nos agora sobre o retrato. O que é um retrato? Muitas vezes dizemos que um retrato também é uma fotografia. É um momento parado no tempo. Um momento que nos traz recordações de uma fração mínima de segundo. E faz-nos viver, faz-nos recordar, faz-nos querer continuar. Hoje o meu convite é para que façam comigo uma viagem até o mundo dos portugueses, mundo único. A viagem não é assim tão longe, não é por terras longínquas, é por cá, terra onde nós habitamos, terra que é nossa, e é aí que nos sentimos em casa e sentimos bem. Mas será Portugal um país como os outros? Será uma paixão igual a todas as outras? Não, Portugal é diferente. E a paixão também. Nunca nada é igual. Quando falamos em mudança, é porque não estamos bem. Quantas pessoas saíram do país para melhorar a sua vida? Quantas pessoas saíram de Portugal para tentar a sua sorte lá fora? Quantos casais separaram porque poderiam ter mais sorte separados? A separação não é a solução. Portugal vai ser sempre Portugal. E o amor, esse será sempre o amor. Thank you. arrepiante todos estes sentimentos que vêm à flor da pele. É arrepiante pensar em tudo o que este... tudo o que estes sons significam. Tudo o que está dentro de nós, dentro da alma lusitana, dentro do amor. E voltamos. Tiramos mais retratos para nos rirmos, chorarmos, ao recordar os velhos momentos. Que violino é este que chora? Ninguém o compreende, porque chora ele tanto quando fala sobre os portugueses, quando fala sobre o que está dentro deles. É sem dúvida uma banda sonora que fala sobre os portugueses, mas poderá muito bem ser a banda sonora de uma paixão. Thank you. começo a ficar sem palavras. Começo a ficar mudo de todos estes sons, grávidos de significado. Rodrigo Leão, numa obra magistral. Portugueses, um retrato social. Aconselho vivamente também a verem os vídeos. Porque tem muito significado. As palavras escassam e há a necessidade de completar com este som que significa tudo. Fico em silêncio e me despeço. Até à próxima semana em mais uma viagem neste Odisseias, neste vosso Odisseias. Sugestões para programaodisseias@gmail.com. Fiquem bem, uma boa noite. Deixem-nos levar pela música. Odisseias, com João Marques.